para todo debaixo do céu e da terra. Por muitos anos viveram, sem rumo, sem direção, perdidos a meia conceitos, crenças, ideologias e preceitos, acreditando que a felicidade estava neste mundo. Até que um dia, a misericórdia do Senhor os alcançou e os libertou, tirou-os do charco. Vivendo assim totalmente dependentes, não de ilusões, mas da realidade, que não estava em drogas, loucuras, e sim nele, parceiro, caminho para a verdadeira felicidade. Jesus Cristo, o Messias.